6310, colo. Prossiga, 6310. Ok, se por gentileza o senhor puder manter a nossa escuta aqui e informar assim que o senhor tiver a informação do dano que foi feito à aeronave, que a gente está preenchendo o CN-15, ok? Ok? Sim, então se escuta, é o 6306. Salvador, está 3858. Salvador, 3858. São 3858, prossiga para o solo. Eu não estou conseguindo contato com a torre, a gente está ainda sobre duna aguardando. A senhora tem uma previsão para a liberação da pista? Negativo, nós estamos aguardando a liberação da infraero, ok? A mesma se encontra na pista e a gente está aguardando a situação, ok? Ok, mas o que a senhora sabe dizer o que houve? Foi animal na pista? É colisão com pássaros, ok? Foi informado ao controle Salvador, foi aos 49 a colisão, ok? Ok, obrigado. Salvo 6310. Chana 6310, prossiga. Informa que a colisão foi no para-brisa e a gente tem a marca aqui do sangue na parte superior do para-brisa. Ok, obrigada. Sem danos aparentes, era nada. Ok, obrigado. Nada. A 3858, a torre nos informa que a previsão é de 5 minutos. Grato. É 3-1-0, na escuta do solo? Prossiga, 3-1-0. O fabricante dos motores aí da aeronave é Rolls-Royce? A CSN. Não entendi. CSN. Ah, ok, CSN, gente. Tem uma identificação, autorizada a chegar na mar e desça para nível de voo 050. Informo que a pista 1-0 está impraticável devido ao animal na pista. Missa em redução para 250 mais. Salvador, eu vou no 099, posicionamento, posição base. Ok, eu vou no 099, aguarde só um instante no portão 9. Houve uma colisão agora de pássaro, entre aeronave e pássaro, a pista está impraticável. Assim que a mesma for liberada, aí eu autorizo o senhor a iniciar o pushback e acionamento. Hoje, eu estou na escuta então, aguardando a sua informação. Estamos prontos também, aguardando a sua informação, 099. Afirmativo, a viatura aí da infraero já está na pista, recolhendo aí o pássaro. Em mais alguns instantes será liberada a pista e o seu pushback. Obrigado. O Gol 2043 para número 4, também pronto para o push, só aguardando a liberação. Gente, Gol 2043. O 2043 pode fazer o push e ficar no ponto de espera esperando liberar a pista? Tipo, o Gol 2043. É, nessa situação, se o senhor desejar iniciar o pushback, ficar aguardando, está autorizado. Aguardando a liberação da pista. Então, beleza, vamos iniciar então no 4 aqui, obrigado. O voo no 099 quer aguardar a liberação da pista ou inicia também o push? Lembra que foi autorizado o push, qualquer? Negativo, é que o colega aqui da companhia desejou iniciar o push e aguardar a liberação da pista. No ponto de espera. O senhor deseja realizar também o pushback e aguardar no ponto de espera a liberação da pista ou aguarda na posição a liberação oficial? Se já está terminada, finalizando lá a limpeza, eu aguardo lá na pista, então, se autorizado, já inicia agora. Afirmativo, então... Livre, puxa, acionamento, puxa, táxi, voo no 099. Até 099. Prepare mais uma nova espera. Positivo, 3258. Para o táxi, o voo 2043 do PAB de meia, só treinamos com fim, são 4 horas e 2 já para mim. 2043, livre táxi à direita e no ponto de espera da 10, chame a torre. 1895, boa viagem. Ok, direita, 1895, obrigado, bom trabalho. O voo 2043 está no ponto, espera dar 10, pronto. Voo 2043, mantém o ponto de espera. Vai manter. A torre informa a pista livre, compete a espera com a perna de aproximação, está livre a aproximação, chame estabilizado. Camará estabilizado, 3858. Zero, o vento 090 graus, 07 nós. A linha aí decola, pista 190, voo 2043. Paulo, gol 1099 para o táxi, POV 093, autonomia 3 horas e 20, alterna, Brasília. É, chegou no 099, está livre o táxi e a Pátio e Índia. O ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, boa viagem. Autorizado via Pátio e Índia, ponto de espera da 10, 11895, o gol 1099, grato, boa noite. Salvador, gol, o 2043 decolou da El Motiva, passando 1300. O 2043, contato radar na decolagem, subiu com a tempo, nível de voo 3-0, posso usar 2000 pés ou ileta. Ok, então sobe até o 360, após 2000 pés, direto ileta, gol 2043. Boa noite, Altan 3662. Altan 3662, boa. Solicitação, disse que não tem 050, autorizado a chegar na Mari. 750 na Mari, 3662. Tudo de fácil. A Bog TAP, 3662. A Bog TAP. Uno 099, a linha mantém, pista no zero. Zero nove nove, livre da colagem no zero, vento 1000 graus, 0612 de nós. Autorizado de colagem da 1-0 para o gol 1-0-9. no localizador, o 0096. 096, complete aproximação, LS, chama a Torre Salvador, em 1189. 1895, gol 1096. Torre Salvador, boa noite, é o gol 1096, passando o dono. Gol no 096, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre. Gente, continua a aproximação, aguarde pista livre, gol 096. Bono 099, contato radar na decolagem, subiu uma tela 360 após 12.000, voo e letra. Ok, sobe ao 360 após 120.000, direto letra, o Bono 099. Contato após 12.000, letra, pode ser? 2.000 pés, 2 de segundo. Tá, ok, 2.000 pés, beleza, ok, grato, 099. Eu vou além então a partir de agora. Havia entendido 12.000. Desce para 2.000 pés, o time de Salvador no 097, livre LS, chama estabilizado no curso do localizador. 2017, reportará que estava no curso, 3.662. Solo 12, à direita, Solo 21, decimal 1, boa noite. Direita, Solo 21, decimal 1, boa noite, obrigado. Olá, Salvador, boa noite, é o gol 1096, livre. 1096, livre, táxi, Alfa e Juliette. O gate é o 05. Alfa Juliette 05, obrigado. 099, chama o centro Recife 3325, alterna 3395. 3325, confirma a secundária? Decimal 95. Tá, a primária é 1-3-3-2-5, a secundária? 1-3-3-9-5. 395, secundária, grato, no 099, boa. Salvador, Gol 973, autorização Galeão, por favor. Boa noite, Gol 973, autorizado Galeão, o nível é o 360, via Zulu 10, até Smate, após direto Lúvito, após direto Barbacena. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva. Controle 119, decimal 8, e o transponder 5121. Gol 973, está autorizando Galeão, nível 360. Copian Zulu 10, Mesmap, direto Lúvito, direto Barbacena. Decola da pista 10, com curva direita na Bael, Motiva, transição. 19.8, 5121. Gol 973, está na 8. 973, correto, cotejamento e chama para o push e acionamento. Obrigado, meu. Alterna 3662, complete aproximação LS, chame a torre 1895. Obrigado. Copiou 3662? 3662 é o controle. Boa noite, está 3662, baixou e travou na 10. Tudo bem, boa noite, está baixo e travado? Afirmo. 1017 o altímetro, o vento 090, 90 graus com 08 nós, tem pouso autorizado, pista no zero. Sério, e pós 10, são 3662 com 1017. Autorizado, voo 1973, chame táxi. Puxa aí a senhora, voo 1973. Na sala de 21, na direita, salão 21, decima 1, no Borante. 21, decima 1, agora. Livre táxi, Alfa, Kilo, pátio 3, a posição é a 02 do pátio 3, o TAM 3662. Alfa, Kilo, pátio 3, pro posição 02, TAM 3662. Tá, Salvador, muito boa noite, o Oceanair 63. 10, ciente da uniforme para recibo 370. Oceanair 6310, boa noite, está autorizado o Recife, o nível é o 350, via 0358 até o destino. Decolagem da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 19.8, o transponder é o 5123. Sente autorizado então 350 até Recife, via rota conforme o plano de voo, via pelo 58, decola da 10 com a primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju 19.8, controle 5123, o transponder 6163, 10, gate 612. Chiné 6310, correto, chama para o puxa acionamento. Chama na puxa acionamento, 6310. para o solo? O India Golf. Aguarde um instante para a cópia. O senhor poderia informar o horário do plano? Dois, zero, um no cinco dessa hora, é isso? Ok, aguarde um minutinho aqui na escuta, eu vou checar por que que seu plano não apareceu aqui no sistema. Aguarde um instante. Vou, 1973, pronto, tá, está aborda 86, 1344, confins. Eu vou no 973, autorizado, táxi via parte índia, no ponto espera da 1-0. Chame a torre, 1895. Pátio Índia, ponte espera da 10, 1895, 973. Obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, voo 973, pronto no parte espera, pistão no zero. Tá livre alinhar e decolar, pista 1 no zero. Pistão no zero, decolar, autorizado, voo 1973. Está livre ingresso da decolagem, o vento 1,00 graus, uma centena com 0,8 nós. Decolagem autorizada, pistão no 0, 1,973. E confirme o nível final, é o 1,10 pela Golf 677. Ok, livre acionamento. O... por conta e aguarde cópia, o grave de Golf. Decolou 28, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, é o voo 1973, cruzando 1100. 1973, contato radar na decolagem, submantém o nível de voo 360 após 2000, voo eleta. Após 2000, voo eleta, subindo 360, voo 1973. India Golf já está pronto para cópia? Autorizado Recife, nível 1-1-0, via Golf 677. Decola da 1-7, curva à esquerda, saída Conde. Controle 1-1-9, decimal 8. A torre 1-1-8, decimal 9-5. O código transponder é o 0260. Gravinho Golf, tá correto o cotejamento? Você tá no hangar da bata? Ciente. Tá. Para o táxi, você vai chamar a torre agora, 1895. É uma boa viagem. O Gravinho Golf. Quando pronto, só chamar a torre para iniciar o táxi. Boa viagem. Do 5108, indicação desse pontão 050, direct tap chegando na Mari. Firme? Firme da restrição, desça por 50 direct tap, 5108. Chama o centro Recife, 1-3325, alterna 3395. 3325, 3395, boa noite. Tan 3858, tá autorizado Fortaleza, o nível é o 370, via UPZulu 19, até Bangu, após conforme o plano, decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Frote, o controle 119 decimal 8. E aguarde o código transponder. Aguardando. 3858, na escuta? Código transponder é o 5126, livre o cotejamento. 1128, para o Bambu, DCT Avenida, Bambu. Decola da 10, curva da esquerda, controle 192, transporte 5, 3. Correto, chama para o puxa acionamento, TAM 3858. Camarada, Azul 5108, livre aliança, para 2000 pés, altímetro de salvador 1097, chama estabilizado no localizador. Para Bravo, India Golf, livre acionar a chumetada. Ajuste no 017, reporte para ingresso no 7, Bravo, India Golf. Via Apezulu 19 até Bangu, após direto Abuco. Conforme o plano, decola da 0, curva esquerda. Saída Momo, transição Frote, controle 119.8 e o transponder é o 5132. A Não autorizado para Fortaleza 370, direto ao voo 19, Itaú, direto ao Cu. Conforme o plano, decolada desce com curva esquerda, saída do âmbito de tração front, 1298, com transponde 5132. Bono 096, chama para o curso de acionamento. Vai chamar o voo 1096. Rota 3828, o 3 de acionamento. 3858, autorizado, chama táxi. Correção do 2, de acionamento, chamará para o táxi. Gente. Embarque travado, 5108. Ciente azul, 5108. Bravo, Índia Golf, ali matando 7. Vem de agosto, ele veio da colagem no 7, vento no 00 grau, 079. Obrigado, cara, de agosto. Táxi, 6310. Sim, chama na aça, né, 6310. 3258 para o táxi, 174 a bordo, estamos 3:44, alternando com o pessoal. Qual que é o gente, beleza? 3858? 174. Gente. Alubra táxi à direita, 3858, ponta de espera, dá um 01895, a torre, boa reagem. Para procedimento, acionamento voo 1096, tá no 5. Solo Salvador, boa noite, azul 5108, livrou via foto atrás. Voo no 096, livre curso de acionamento, chame táxi. O azul 5108, livre táxi via Alfa, e chame antes da Juliette. Livre táxi via Alfa, chame antes da Juliette, azul 5108. Controle Papa Romeu, Bravo de Golfo, uma boa noite. Bravo de Golfo, contato radar na decolagem, submantém 110, Sierra Conde. Autorizado pro Hoje Conde, Papa Romeu, Bravo de Golfo. Andrés 258 ali mantém, pista no zero. Azul 5108, próxima Juliette. Azul 5108. Aguardem antes da Juliette. Assim que o Boeing da Gol aí que tá no pushback liberar a Juliette, seu prossegue para o gate 01. Mantenha essa Juliette aguardando o gol. Azul 5108. Taxa Chané 6310, estamos com 153 a bordo. 153 a bordo, 3 horas e 40, alternando Natal. Gente, o Ocean é 6310, livre táxi pelo pátio e Índia no ponto de espera da 10, chame a torre. 18.95. Destaque, pátio Índia no ponto de espera 295 a torre. Boa, 6310. Minutos atrás de saída com o conflitante, ok? Previsto mais 2 minutos para a sua decolagem. Afirmativo, era isso que eu ia autorizar o senhor agora, ingressando na Juliette e da passagem o Oxené que está no táxi. Assim que o Oxené liberar o eixo da Juliette, o senhor prossegue para o gate 1, o 5108. Sim, você vê a passagem o Oxené. Ingressa via Juliette, posição 01, no azul 5108, será? T58, livre decolagem no zero, vento 090 graus, 079. Tá iniciando, tá 3258. Rodou, muito boa noite, Oceania 313, vem pra 3 no 3. Planificação desse mantém 040, autorizado a chegada, bom. 540, chegada, bom, 63. Boa noite, Oceania 6310, Alim mantém no zero. Boa noite, autorizado, Alim mantém no zero, Oceania 6310. Meia, livre táxi em frente, via pátio Índia, ponto de espera da 10-18-95, a torre, boa viagem. Pátio Índia, ponto de espera, torre 10-18-95, obrigado. .4298, livre LS, desce para 2000 pés, altímetro em Salvador, 1-0-1-7. Chama estabilizado no curso do Lucas Vetor. O DF2000, pelo WLS, chamará no curso do 17-4-10-1. 3858, decolou os 49, controle 1198, bom voo. 198, boa noite. 3858, decolou seus cotas. 3858, contato radar na decolagem, submantém o nível de voo 370, saída Momo. Momo, 370, 3858.